depende de você. Só depende de você pra fazer acontecer. Manter a cabeça erguida, só depende de você. Fazer o que quer da vida, só depende de você. Só depende de você pra chegar em qualquer rolê. Quanta gente nesse mundo depende de você. Sua família, seus amigos, depende de você. Sua mulher e seus filhos, depende de você. Vale a pena insistir, tá todo mundo com você. Tá todo mundo com você, pode acreditar. Se você corre pelo certo, vão te ajudar. Observe quem tá perto e pode precisar. Não se ilude, outro mundo nada vai mudar. Há dias da vida que a gente pensa que não vai conseguir. E aí? Será? Mas só depende de você. Vale a pena insistir. Eu tenho fé e não vou desistir. Vale a pena insistir. Eu acredito, eu não vou desistir. Vale a pena insistir. Eu vou lutar, eu vou conseguir. Tudo vai resolver. Mas só depende de você. Vale a pena insistir, vale a pena investir. Vale a pena chorar, vale a pena sorrir. Vale a pena sonhar, vale a pena curtir. Só não vale parar, só não vale cair. O que vale é o amor, o que vale é o respeito. O que vale é o coração batendo forte no peito. O que vale é a emoção, o que vale é a paixão. A sua dedicação pra mudar a situação. Só depende de mim, só depende de nós. Depende da nossa força, depende da nossa voz. Aprende a usar essa força, a vida é uma só. Siga em frente na conquista de uma vida melhor. Na vida. E a gente pensa que não vai conseguir. E aí? Que é bem melhor deixar de tudo e fugir. Será? Que outro mundo tudo vai resolver. Mas só depende de você. Vale a pena insistir. Eu tenho fé e não vou desistir. Vale a pena insistir. Eu acredito, eu não vou desistir. Vale a pena insistir. Eu vou lutar, eu vou conseguir. Depende de você. De trabalhar eu não vou desistir. Não. Do meu sonho eu não vou desistir. Da minha vida eu não vou desistir. Não. Da minha família eu não vou desistir. De trabalhar eu não vou desistir. Do meu sonho eu não vou desistir. Da minha vida eu não vou desistir. Da minha família eu não vou desistir. Dos meus amigos eu não vou desistir. Dos meus irmãos eu não vou desistir. Do que eu quero, eu não vou desistir. Vou trabalhar, eu vou conseguir. E a gente pensa que não vai conseguir. E aí? Que é bem melhor deixar de tudo e fugir. Será? Que outro mundo tudo vai resolver. Mas só depende de você. Vale a pena insistir. Eu tenho fé e não vou desistir. Vale a pena insistir. Eu acredito, eu não vou desistir. Vale a pena insistir. Eu vou lutar, eu vou conseguir. Tudo vai resolver. Mas só depende de você. Vale a pena insistir. Vale a pena insistir. Vale a pena insistir. DG, especialista. Anão, DJ Fund na produção.